de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade chegando até você. Há de ser sereno, há de ser perene. Na Melodia FM, a educativa de Varginha, 102.3 do seu daio. Há de ser sagrado. Ou ainda online, www.radios.com.br/melodia FM. Construirei nosso ninho nas paredes. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Se quebrar nosso casco. E nós continuamos com a nossa proposta dessa semana, que é uma proposta especial, dedicada à Semana Santa. E para quem ouviu o programa de ontem, fica um pouco mais fácil acompanhar a proposta, mas para quem não, vamos retomar o que colocamos rapidamente ontem. Falamos que traríamos música sacra e ontem apresentamos uma cantata de Bach e também o Stabat Mater de Vivaldi. Hoje nós continuamos nesse caminho. As pessoas que quiserem ainda ouvir o programa de ontem, eles podem fazê-lo aí já hoje, logo após o programa, porque ele já está no nosso site, o site de interatividade nosso, dos ouvintes aqui da rádio conosco. O endereço é www.acasadapedra.com.br. Lá chegando, vocês vão ter, eu sempre repito isso, um botão piscando, questão de sensibilidade. Clicando ali, você tem 3 barras, a terceira barra, interatividade. Lá terão acesso aos vários programas e já colocamos o programa de ontem, exatamente prevendo que talvez algumas pessoas quisessem ter todas as informações para poderem beber mais da riqueza sonora e da qualidade do material que estamos trazendo para quem gosta de música sacra. Eu falo isso, né, para quem gosta de música sacra, porque muita gente pode começar a gostar, né? Quem sabe você começa a gostar. Eu, como disse para vocês, eu aprendi a gostar da música clássica. E isso tudo porque me ajudaram. Não nasci com esse dom e com esse acesso a essa música de uma forma tão natural. Foi uma busca, um interesse, ouvi uma peça, uma outra coisa, e aquilo me fascinou, e me fascinava muito ver as pessoas que ouviam música clássica tendo um prazer sensível, se emocionando. Eu falei, gente, o que, que é isso? O que, que eles sentem que eu não sinto? Eu quero sentir. Eu me lembro muitas vezes até procurar algumas pessoas que já tocavam e perguntar o que, que é isso. Então, esse interesse é porque, de fato, nos abre a porta para um prazer maior, mais profundo, que é imorredouro, né? Uma peça de qualidade, seja ela popular, seja ela do que se chama música erudita ou música clássica, as duas são, quando boas, estão no mesmo nível, são músicas eternas, elas de fato não morrem. Não é um produto de consumo fácil, como eu sempre coloco. Então, essas informações, de fato, são importantes. E principalmente porque você sabe que aquilo que é produzido por um ser na sua criação, e todos nós criamos alguma coisa, a dona de casa com a sua comida cotidiana, a cozinheira com o seu bolo especial, o ser que trabalha de manhã e sai e produz alguma coisa que acresce ao mundo, à sociedade, tudo isso é nossa criatividade, tudo isso está impregnado daquilo que somos, do que estamos vivendo no momento, de como estão os nossos sentimentos. Isso marca aquilo que sai de nós e o que vem para o mundo. E é claro que essas obras tão grandiosas acabam sendo muito mais entendidas e sentidas e apreciadas quando se sabe dos detalhes que a circundaram. Então, voltando a pessoa do compositor desse Stabat Mater, que é essa peça de música sacra que retrata a dor de Maria vendo o sofrimento de seu filho ao ser crucificado. E o Dvořák fez uma peça extremamente longa, como eu disse, de 80 minutos, portanto teremos hoje a primeira parte, amanhã a segunda, porque não dá para cortar, vocês vão entender que não é possível se cortar essa peça que tem toda uma unidade, um desenvolvimento, expressa um estado e evolução de um sentimento. Ele levou quase que 5 anos compondo, e os fatos que aconteceram nesse meio tempo estão impregnados e retratados na sua obra. Eu vou fazer essa introdução hoje um pouco mais longa para que vocês possam apreciar a riqueza por trás da sua obra. Como eu disse, ela é uma obra mais normalmente diferente dos vários Stabat Maters compostos por outros grandes compositores, por essa questão orquestrada, muito rica vamos dizer assim, em riqueza sonora, em volume sonoro, e com diferentes estados de sentimento. Né? Ela tem uma evolução. Mas isso por uma razão muito específica. Os fatos que aconteceram durante o tempo em que ele criou essa obra marcaram essa obra de uma forma muito profunda, porque o Dvořák passou. Nesse meio tempo em que ele compunha isso, retratando a dor de Maria na perda do seu filho, ele perdeu os seus três filhos nesses 5 anos. Primeiro foi um deles, e depois de 2 anos ele perdeu, no espaço de 1 mês, os outros 2. E isso foi um dilaceramento muito profundo, e ele se agarrou à composição desse Stabat Mater, porque ele interrompia, ele se agarrava, ele voltava, a dor fazia com que ele voltasse a trabalhar, como se ele tentasse extravasar essa dor, a vivenciar e a superar, compondo o Stabat Mater, que retratava a dor de Maria na perda do seu filho, né, em termos de mãe. E ele, como pai, fez. Por isso que a peça toda, ela tem 3 climas que você percebe muito bem, que no primeiro momento é um tom de uma tristeza muito profunda, como uma facada no peito. E depois existe o momento do início da aceitação, depois o momento da superação e, finalmente, da celebração por ter superado. Eu não sei como é que vocês entendem isso, mas eu tive uma experiência, por uma série de razões pessoais, de perda de pessoas muito próximas, e uma delas, muito próxima, a dor foi muito inesperada, a partida. Eu, dentro daquilo que faço, eu, como os programas são a minha criação, mas eu fiz um DVD com todo o material de filmes dessa pessoa tão próxima, e também fotos. Eu reconstruí uma série de coisas, mas na tentativa de externar toda a minha dor, de colocá-la para fora no meu afeto, na minha tristeza, e isso teve um tempo. Esse tempo foi o tempo em que eu pude me depurar, e isso me fez um bem enorme, e toda vez que eu vejo, eu sinto que eu ali coloquei todo o afeto, no meu entender, como que ficou cristalizado. Então, eu sinto que numa dimensão tão pequena, né, porque dentro da humildade da gente, a criação nossa é doméstica, mas muito significativa em termos humanos, podemos entender o que isso foi para o Dvořák, a criação desse Stabat Mater. E isso é tão forte que o que se relata é que os próprios instrumentistas e cantores, quando interpretam a obra sabendo de tudo isso que está por trás, eles se comovem, porque eles conseguem identificar os momentos, a beleza sonora e o que estava carregado em termos de sentimento por trás daquilo que eles estão tocando ou cantando. Eu quis fazer essa introdução e essa ressalva, então hoje eu já anuncio para vocês o Stabat Mater, a primeira parte do Stabat Mater de Dvořák. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.

E vamos chegando ao final do nosso programa, hoje apresentando o Stabat Mater de Dvořák, primeira parte. Continuamos amanhã com a segunda parte, dentro da nossa programação especial para a Semana Santa. Um abraço para vocês e até amanhã.